224. Alima, tempo de 10. Alima, comendo. No meio, no solo, aos 4-4, Alfa, Equilo, posição 8, pátio 3. Tem um tráfego puxando no pátio 3? Ingresse de Equilo com cautela, ok? Estou com cautela, 7 na meia, na pescoço. Tem pista livre, 130,2. Total 9908, com 3 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, Alverna Galeão, França. Total está livre até o ponto de espera, 1013, chama pronto para decolagem. Livre até o ponto de espera, 1013, total. Meia 224 aos 4698, boa noite. 3298, muito boa noite, 6224. Total, preciso informá-lo a nova rota, ok? Diferente da que foi paga. Sua rota será Apezulu 14, Gruf, Apezulu no 6, Belo Horizonte, direto Trive, Apezulu, Aperuísque 58 e Foz de Caldas. Apezulu 14, Gruf, após Apezulu 16 para Belo Horizonte, após Whisky 58 para Posto Caldas, total. Será da Euleda Krat. Euleda Krat, total. Está pela Juliette aqui? Afirmativo, está livre, papai. Controle de Salvador, Xané 62, 24, boa noite. Ander 24, boa noite, suba para o nível 190 na saída Puca, vigilância radar. Puca 906224. Passa nível 150, chama o centro em 1251, no hotel 3325. 513325, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Total autorizado, alinhar e decolar pista 10. Vento 140,12. Total decolou ao 51 no 198, bom. 198, obrigado. Estado 3600, livre LS, informa o localizador. Já informando o localizador, 3600. Controle Salvador, total 9908, decolou sua escuta. Total 9908, submantenha 320, direto da EL, vigilância radar. Direto da EL, acende o 320, total. É 224, passa nível 150, chama o centro em 12545, antena 12685. 2545, 2685, 962, 24. 300, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, 3600, passou Simbra, baixado, estravado. Aqui 3600, autorizado pouso, pista 10, 140 graus, 10. Simbra, pouso, 3600. O 837, chegada a Bonf, vê se mantém a 3000, ajuste 1013, vigilância da... Passar 130, chama o centro em 1251, alterna 1335. 251, 13325, total. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3600. tentando contato com o sol. Chegada Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. Chegada Mari, 4 mil pés, 1013. Sua transição tá ruim, ok? Só recebi a portadora na 118.612 e agora tá clareza 2. Aguarde cópia para Guarulhos. Tá sempre, tá na guarda, cópia, eu vou até o 74. Cópia. Pronto, cópia, eu vou. Autorizado Guarulhos, 360, via prevista 50, decola pista 10 direita, da Euleda Bidev, 119.8, 5177. Eu vou checar com o centro. A rota bateu, é essa mesmo ou é a outra rota a que é possível nesse horário? A 314. A rota que nós temos aqui é essa mesmo, mas se for possível trocar pela 314, seria uma boa. Vou coordenar com o centro, aguarde só um instante. A rota é essa mesmo, ok? É a 350. No caso, para modificar, teria que fazer a CHG. Chame na 118.6 para puxa acionamento. localizador, visual com campo web 837. Objeto 5837, completo final, 4 meios para o marcador, torre 118, meia dúzia, bom pouso. 18 meia, obrigado, um ótimo. Torre, boa tarde, boa noite, web 5837, agora 3 milhas de externo, baixado, sem chance de trem. Ficou 837, 1013, o ajuste, 130, 08 norte, tem livre pouso. 130 com 8, livre pouso, 8, 37, obrigado. Autorizado então, um acionamento, chama para o push. Acionamento para o push. No 805, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão, livre LS, reposto estabilizado. Separa 2 mil pés, 2013, informarei estabilizado no 805.